Aviso, todos os áudios e sons usados nesse programa foram retirados de vídeos gratuitos da internet. Prestigiem a versão original ou a fonte dos mesmos. Começando agora a primeira edição de Regionautas. Isso foi o eco. Isso foi tu me atrapalhando. De novo. Estamos começando agora a primeira edição de Regionautas. Já? Posso falar? Já. Então, bem-vindos à nova edição do Regionautas, o novo programa de Itacoatiara, da rádio 104,9 FM. Não 109,4, que eu errei, que você estava nervoso. Quem viu no Facebook a divulgação com 109,9, 109,4 ou 109,0, não era a rádio real. A rádio foi aquela, 104,9. Era uma jogada de marketing, vocês tinham que ficar tentando. Ora, se vocês chegassem na gente... Se bem que quem colocou na 109,9 não está ouvindo a gente para saber que é errada. Mistérios da meia-noite, mas vamos lá. Enfim, o tema de hoje é... Nós. Afinal, vocês têm que conhecer a gente pra poder gostar da gente. Ou não, ou nos odiar. Ou sim. Odiando ou não, amando ou não, fale da gente. Essa nós... é a palavra de ordem do programa de hoje. Exatamente, principalmente ouçam a gente, né? E por que vocês vão ouvir a gente? Porque esse é o programa mais legal daqui. O programa mais legal aqui da cidade. Exatamente. Mas como é que a gente avalia o grau de legal do nosso programa? Legalzíssimo, digo certo. É, de coolers. Legalzíssimo, porque tem gente que não fala inglês, vamos lá. É isso aí, mas o Brasil é um país bilíngue, cara. Por que o nosso programa vai ser legal? Porque ele é demais? Porque ele é daorinha? Porque ele está conectado à internet. Então, tudo que acontece na internet, tudo, a gente vai dar um jeito de encaixar aqui. Mesmo que não faça sentido, inicialmente. Principalmente se não fizer sentido. É. Mas você vai ver por aqui. Porque, ou não. Porque a ideia desse programa é fazer a pessoa pensar. E principalmente estimular ela a pensar. Vamos começar do começo. O que é um podcast? Bem, o podcast nasceu na Inglaterra. Basicamente, o termo surgiu quando um radialista usou ele. O conceito principal é um áudio fechado, um programa gravado em áudio e distribuído de alguma forma. Exatamente, na internet. Antigamente até alguns podcasts eram distribuídos em fitas cassetes, assim, programas de humor. Que coisa legal. É. Pra quem não sabe o que é fita cassete, vem os novinhos, rapaz. E novinhas ouvindo nosso programa, era uma fita de vídeo, tipo uma fita de vídeo que alguém não viu, era pequenininha que gravava áudio. Era uma fita de vídeo que a gente rebobinava com a caneta Bic. Era uma fita de vídeo sem vídeo. Isso. Basicamente, pequena e muito mais durável que aquilo lá. Gravava quantas vezes? Mais 20, né? E mesmo depois que você não usava ela mais pra nada, você ainda tirava aquele fiozinho pra brincar. É. Fazia a coisa de papagaio, festa de mina. Eu pegava aquele negócio e tacava na árvore assim, nas árvores. Isso é maneiro. Isso é bem legal. Mas tu sabia que tem uns caras que fazem chá daquilo? Chá? É, dizem que é medicinal. Mas o que é que vai se fazer? Cada maluco tem sua mania, né? Vamos voltar pro assunto que é melhor. É bem, o podcast é MP3 fechado, então. É um MP3 não, um programa fechado. Um áudio fechado. É, muitos artistas também, como a galera do Guia do Mochileiro das Galáxias. Isso. Que tem um programa na Inglaterra deles. Tem. Qual é o nome do programa? Pra quem quiser. O Guia do Mochileiro das Galáxias. Tá, procure. Que continua contando as histórias. Tem também a galera do Kevin Smith. Pra quem não conhece Kevin Smith, ele fez clássicos como Balconista, Dogma, O Império do Besterol Contra-Ataca. Ah, filmes. É. Sabe aquele filme do Jay, do Bob Caladão? Sim. Exatamente. Pois é. Tem também outro que fez muito sucesso, foi a galera do Monty Python. Monty Python? Não conheço esse. Monty Python fez Em Busca do Santo Graal, As Loucas Aventuras de Robin Hood e A Vida de Brian. Que é A Vida de Brian. Oh, que obra. Legal. Aí vamos lá. Então as pessoas vão lá, por exemplo, eu tenho um blog, eu posso postar tanto coisas, fotos, artigos, quanto eu posso gravar o meu próprio podcast e colocar naquele blog. As pessoas vão ter acesso, que é o caso do blog Universo Dark Holly. Mas... Tem, Ainda não temos o nosso podcast lá, mas a gente está querendo ver o que a gente vai fazer. Na verdade, temos algumas edições, as primeiras 20 e poucas edições, que eram da primeira temporada, onde... Então não temos, nós tivemos. Não, nós... Não temos gravado ultimamente. Vamos dizer assim, que tem, aquilo lá fechou uma série. Tá lá. É, essa edição aqui vai ter duas cronologias de podcast lá. Os Regionautas e a edições 00, que são as edições que vão sair na rádio, que vão ser mais constantes. Mas de vez em quando a gente vai liberar uma edição do Regionautas normal. E o que difere dos dois? Porque tu sabe que cada mídia tem um padrão, e o padrão de internet é muito mais, vamos dizer assim, versão do diretor que é exibição de rádio. Então, digamos que o nosso programa aqui tem quanto tempo? Tem uma hora? Menos de uma hora? Menos de uma hora. 40 uma minutos, hora, mais ou menos. Não, o nosso programa em si, ó, o nosso podcast. Daí lá vai estar o tempo estendido com todas as nossas falas, pode ter de gravação, como no começo. É, e também aqui é a versão normal. Lá é o nosso lado sombrio. É o nosso Deep Web. Então, o que é o universo Dark Hall? Muita gente se pergunta. E o que seriam os Regionautas? Bem, é aquele velho conceito. Cada pessoa tem um universo formado por tudo que ela conhece, por todo mundo, por todos que convivem com ele. Esse é o meu universo e eu divido ele com vocês. E nesse universo existe uma, vamos dizer assim, um time de elite, que são os Regionautas. É isso aí. Que somos nós. É, nós. Pessoas capazes de superar qualquer adversidade usando qualquer conhecimento e sabedoria. Em princípio, parte do que Regionautas é, Regionautas. A pessoa percebe logo a palavra regional. É. Que é o quê? Que é assim. A gente quebrar esse paradigma de que aqui no Amazonas só tem índio, porque não tem só índio. E também é tecnólogo. A gente também é tecnológico, a gente também grava podcast, a gente também tem a nossa voz na internet. Somos avatares. Somos avatares. É, nos conectamos com a entrada USB lá e tal. Nave. É. Pois é, artesanato de índio. É TV LCD. É TV Show 4. É as coisas que a gente importa na Zona Franca. Então, se você está vendo esse programa aí de fora, olha bem atrás na sua televisão, tá vendo? Foi o índio que fez. Exatamente. Não foi o hippie da cidade grande. Não foi o cearense, não foi o paulista, nem o gaúcho. Pode ser até também, né? Mas o importante é que eles excluíam totalmente qualquer lado aqui do norte, tanto o Amazonas quanto o Pará, esses lugares que já tiveram um histórico de dominação total indígena, assim, todo mundo era índio. Na verdade, o Brasil todo, mas como eles começaram por outros lugares, aqui foi os últimos que sobraram os índios. Outra, assim, até hoje. Outra coisa que eu notei quando surgiu a ideia de iniciar o blog, é que os blogs do Amazonas são muito, como vamos dizer, do Amazonas. Tipo, se eu quisesse ver mato, eu olhava pela janela. Exatamente. Aí eu vou na internet, eu vejo o blog do Amazonas. Mato, Tucunaré, mato. Índio, rede, essas coisas. Eu sei que é muito bacana pro gringo. Não, principalmente é uma cultura, a gente não pode perder essa cultura. Mas o que que a gente tem? A gente não tem só isso. É, a gente, tipo assim, os índios daqui também evoluíram. Nós temos programadores, nós temos desenvolvedores de jogos, nós temos nerds. Otakus, temos todo mundo floresce aqui. Tem cosplayers aqui. É. Então alguém precisava levantar a bandeira de que aqui existe não só vida, que todo mundo já levanta essa bandeira, mas também existe vida nerd. É, vida nerd. Que muita gente acha que não é nenhuma vida, mas é o nosso jeito de viver a vida. Não. Mas hoje em dia o nerd tá bem feito. Porque antigamente, tu ser um atleta... Aliás, ainda é uma boa coisa. Mas tu ser um nerd hoje em dia, tu tem muito mais garantia de futuro. Exatamente. Porque, assim, não excluindo as pessoas que fazem esporte, mas quando você se dedica só numa coisa, você tem que saber o que essa coisa vai trazer pra ti no futuro. É. Por exemplo, às vezes o cara quebra a perna, um atleta, e aí fica... Aí já era. Exatamente. Por isso que todo atleta deve ter uma base. É. Uma base de estudos. Por exemplo, um atleta se aposenta cedo, por causa que no futebol tem gente que não chega nem nos 40, né? Os jogadores. É. Que nem aquele pessoal que a gente via muito da Praça Nossa, sabe? Que depois que se aposentava, caía no esquecimento na casa dos artistas. Retiro dos artistas. Tinha gente que tava devendo a casa, tinha gente que tava. É. E é isso, né? Então, tem uma base, mas já o nerd, o negócio do nerd é que a gente tem, a gente é a base, nossa vida é a base. A gente constrói uma base através da nossa vida, ao longo da nossa vida. A gente tem esse conhecimento, a gente vai adquirindo conhecimentos novos, adquirindo habilidades novas em conhecimento. Poderes nerds. Conhecimento é poder, basicamente. Então a gente aplica esse poder. E o Regionauta, ele usa todo esse conhecimento para a sua vivência no dia a dia. E ele mora, pasme, no Amazonas. É, essa é a nossa diferença. São, vamos dizer assim, é um diferencial tremendo, porque só quem viveu aqui tem uma vivência. Não. Só quem viveu aqui. Uma vivência, vamos dizer assim, tão próxima com a natureza. Eu, por exemplo, quando era guri, era atravessar o fundo do quintal, colher maracujá do mato e comer. E comer, sabe? Eu não vejo um cara lá no meio, lá, sei lá. As coisas da sua vida envolvem comer, né? Do Rio Grande do Sul, eu sou gordo, tá, tudo bem. Eu não vejo um cara do Rio Grande do Sul indo lá na praça dele, no bosque, no retiro e colhendo. Sem um guarda olhar pra ele e falar, é proibido. Exatamente, aqui a gente tem essa liberdade, a gente tem essa abundância. É, no Brasil todo tem abundância, carnaval que eu digo. Nossa, eu acho que esse trocadilho nunca foi feito antes. Tá aí registrado, hein? Regional se inventou o trocadilho da abundância. Vamos lá. E outra coisa, a gente pode aproveitar aqui. Aproveitem a sua água, aproveitem seus recursos naturais, aproveitem o canto do passarinho. Aproveitem tudo, porque vai acabar. Enquanto o pessoal daqui tá querendo sair daqui, todo mundo em volta tá de olho. Os gringos querem vir pra cá. A gente vai até falar disso posteriormente, tomar esse assunto. Nós somos a única linha de defesa. Porque, sinceramente, se existisse só índios mesmo aqui, a gente ia ser um estado muito fraco. É mesmo. Porque apesar da cultura e tudo mais, eles eram muito atrasados, eram um povo atrasado. A maior prova que aqui tem guerreiros muito habilidosos são os judocas e os caras do MMA que a gente sai daqui. Aí falou, mano. Esportista pra sair do Amazonas é a coisa mais fácil do universo. Não, fácil não. Peraí. Não, eu não tô dizendo, não, fácil pros padrões. Uma coisa muito fácil é sair um esportista bom daqui, mas o caminho dele sair daqui até ele conseguir chegar lá, aí é que é difícil. Aqui eles têm uma riqueza disso. Seja capoeira, seja judocas, jiu-jiteiros, aqui a galera se esforça. Fora do atletismo, natação e tudo mais, a gente tem também representantes. De vez em quando quem assiste Globo Esporte, aquela primeira partezinha que é nossa, regional, a gente vê muitas dessas superações. Ali eu vi também uma história de um guri que ele fazia judô. Aí ele disse que a maioria dos amigos dele tava na cadeia, tava nas drogas. E ele tava lá ganhando, representando o Amazonas. Lá fora. É opção, não? Então? Na vida é uma opção. O seu destino é opcional. É. Cadeia, e o nosso destino foi escolhido ser um nerd. É. Foi escolher ser nerd. Mas o que é nerd? O que é nerd? O que é um nerd? O nerd amazônico? Isso. Vamos ver, nerd amazônico. Geralmente o primeiro contato do nerd amazônico é na TV, né? Primeiro contato basicamente de todo mundo, porque pelo menos antigamente, né? Na nossa época. A primeira coisa de tecnologia que a gente tinha era televisão. Audiovisual era televisão. Infelizmente é assim, mas graças a Deus evoluímos. Não estamos no nível. Tem muita gente que é mais nova que eu e tem tablets. Eu nunca toquei um tablet, sabia? O mais próximo do tablet é um celularzinho barato com tela de toque que eu tenho. Exatamente isso. O tipo padrão, não modelo de luxo, sabe? Aquelas edição game, edit, não sei o que, com vários palavrões. Palavras complicadas. Enfim, então o programa basicamente vai ser isso. Vamos escolher um assunto e debater sobre ele. E então, você vai também vai ouvir músicas. Músicas internacionais, porque olha só, música internacional não é só dos Estados Unidos. Exatamente, a gente vai procurar músicas boas, sejam na internet, seja, por exemplo, vamos explicar, músicas boas, tá. Em primeiro lugar, não que nós não valorizemos as coisas da nossa terra, mas vamos priorizar músicas internacionais. Por quê? Porque a gente já tem isso aqui. A gente já ouve isso aqui em cada esquina. Em cada rádio. Então alguém tem que fazer algo diferente. Outra coisa. Vamos colocar as músicas que vocês gostam de ouvir. Também. Você gostou de Gangnam Style com Psy? Então, a gente vai procurar mais material, mais interessante, cantores. Aquela prova de que você não precisa entender pra você gostar. É, que o ritmo agrada. A gente vai procurar músicas assim, instrumentais, games music, músicas de músicas exclusivas que só saem pra alguns jogos. E principalmente músicas de internet, que são paródias, músicas. É, essas coisas aí são muito legais. É, isso aí você pode ter certeza que terá espaço aqui. Também abriremos espaço para leitura de e-mails, desde isso. Que o feedback do programa não será feito por celular, diferente dos outros, será feito pelo blog, não só pelo também, celular. Também, você vai não ter só. Também. Mas no celular a gente está planejando umas coisinhas aí também. É. A gente quer interagir com você. É, desde que não seja na porrada. Desde que não seja. É. Pois é, a gente quer a sua opinião sobre a gente quer que você fale sobre a gente quer que você divulgue a gente. Se você gostou, dá um like aí. Ou não. Um like... invertido. Tipo, um like invertido. Mas assim, quem gostou, dá um like na real, tipo, faça sua mão assim, legalzinho. Que a gente vai sentir isso no nosso coração. Tipo quem que dama. Exatamente. Meu Deus. A gente falou muito aqui sobre... Eita, peraí. A gente falou muito aqui sobre conhecimento é poder, mas vem a pergunta, como é que vocês acham que a gente está gravando esse programa? Com que recursos você acha que a gente dispõe? Bom, nós temos uma sala aqui, uma sala totalmente excelente, com isolamento de som zero. Isolamento de som zero. Deixa eu omitir. Tá. Um isolamento de som, umas poltronas bem confortáveis, um microfone assim, daqueles microfone que grava. Legal. Aí, e todo o nosso suporte aqui, os computadores para editar, nossos editores aqui. Oh, é uma equipe tremenda. Só que não. Dispomos de um celular, um computador e um microfone. Microfone Xing Ling. Xing Ling. Muito do seu baratinho. É. Mas por acaso tá saindo bem, então vamos continuar. É, tá saindo bem, mas só avisando que se porventura alguém quiser dar uma mãozinha na gente, sabe, dar um empurrão, dar um help pro programa melhorar, então galera, é nóis. É uma coisa pequenininha, mas de coração, a gente aceita. Junta aí, mano, a gente se junta, mano, que a gente vai... Lembrando também um abraço pra nossa parceira dos nossos vídeos, a Capcom. Sim, aquela Capcom. É, exatamente. Que foi, vamos dizer assim, insano bastante de doar parte dos seus direitos autorais. Doar? Doar não. De CD. É uma doação, né? CD uma pequena parcela dos seus direitos, garantida a ser vídeos muito zoados, que em breve estarão no site. Caixa da Capcom? Ah, não. Não. Tá bom, gente. Então, aí isso é bacana, a gente pode usar bastante coisa da Capcom. Da Capcom, que você não sabe da Capcom, por exemplo, Resident Evil é da Capcom. É, Devil May Cry é da Capcom. É. Street Fighter é da Capcom. Marvel vs Capcom é da Capcom. Oh. Aí, então se você tiver uma sugestão dentro da Capcom, a gente pode fazer. É, pode implementar no nosso canal. Nós temos dois cérebros super potentes, mas a gente também quer usar o seu. É. A gente quer ali usar. É, queremos usar. Muito. E já temos um canal de vídeos, que é o canal Regionautas, onde você pode ver coisas da cidade, onde nós mostramos a cidade e suas várias facetas. Temos o Cabocês, que em breve ganhará mais episódios, que é o dicionário da língua cabocla. Não é da língua cabocla, não é da língua que a gente fala com algum outro órgão do nosso corpo. Cabocla. Hã? Eu fiz um trocadilho. Ah. Acabou, né? Cara, essas piadas estão ficando cada vez mais ruins. Tá, e às vezes é que são boas. Tem um Homens Pobres, o primeiro reality show, que é inversamente proporcional ao Mulheres Ricas, e que mostra exatamente o que propõe homens pobres nesse ambiente de pobreza. Pobreza absoluta, no caso nós. Eu quero uma ligação a cobrar. Então vem a pergunta. Esse canal tem algo que funcione? Tem. Temos o Elite Play, que... Eu me lembro do Elite Play. O último Elite Play foi maravilhoso. Wonderful. Adoro o seu sentido pleno. O Elite Play, explica aí pra galera. O Elite Play é um... é uma atração que se baseia em apresentar para essa nova geração jogos antigos. Antigos. Mas bons. Antigos. Antigos, assim, antigos eu acho que é uma palavra. Jogos eternos. Jogos eternos, é. Muito bom isso. Jogos eternos, porque eles passam o tempo e ainda estão jogáveis, ainda estão bacanas. Não é aquela coisa. É uma coisa que a gente vai passar para os nossos filhos. É, que graças a Deus eles estão aí. Então, o nosso canal não tem só jogo, tem matérias da cidade, tem pensamentos, tem cultura. Então, visite lá também, no YouTube, pesquise o canal Regionautas. É, isso aí. É. Em breve também estaremos implementando uma nova atração, cada vez mais, de acordo com o feedback de vocês. Exatamente, vocês podem dar sugestões do que vocês querem ver a gente fazendo, torturas possíveis para o gente play. É. Não, por favor. Vamos usar a voz ao povo. É, isso aí. Aqui o espaço é de vocês. Tentaremos também reservar um espaço principalmente para o feedback de vocês atuar de alguma forma no nosso programa. É, exatamente. Toda edição. Tentaremos. Então, Por enquanto a gente já está começando, nosso primeiro episódio, acabou de nascer. Então a gente ainda está fazendo o programa gravado. Logo. Mas a gente vai estar fazendo ao vivo na rádio, logo, assim a gente aprender. Se Deus quiser. Ou não. Então vamos lá, vamos falar sobre um tema. Porque esse programa também vai ter um espaço cultural, porque teoricamente é o que nos mantém aqui. Se a gente quiser se manter na rádio, a gente tem que ensinar alguma coisa pra vocês. Então o que a gente pode ensinar hoje? Então, aí você. Ah. Naquela tela de inicial do Mortal Kombat, você vai para a direita, cima BBA, baixo cima B, e daí vai aparecer o curso do UF. Aí você aperta, pode ensinar isso? É melhor ensinar uma coisa cultural, então vamos lá. Tá bom. Vamos começar falando da sala? Ah, da sala. Dá um espacinho aqui para a sala de estudos. É, que eventualmente a gente usa para gravação. Exatamente. Se você está ouvindo vozes no fundo, são os alunos estudando. E se você não está ouvindo, esqueça o que ele acabou de falar. É. Vai que fica bom a gravação. Ou, então. ou algum espírito está atuando. Ou pior ainda, toque esse podcast, se você baixá-lo de trás para frente para ver se você acha alguma coisa. Exatamente. Então, vamos à sala. Sala de Estudos Professor Bogdan Zé Garcia é um espaço cultural e que aqui temos livros, temos programas, temos jogos, todos disponibilizados para a construção do pensamento digital e pleno da pessoa. Exatamente, você que está precisando fazer um trabalho, você que está precisando apresentar um trabalho, aqui nós temos um espaço preparado para você com mídia. Um equipamento de mídia. Quem não tem um data show em casa pra treinar aquele slide, treinar a fala bem das pessoas, a gente tem o equipamento, a gente pode ficar te olhando pra você não sentir mais vergonha. Aqui você pode montar seu trabalho, tem aqueles programas básicos do Word. Opa, você pode montar, você, não a gente. Exatamente. Porque a gente é um espaço que a gente cede o material. Você monta. A gente apenas é uma extensão da internet. A gente dá um apoio pra você. O conhecimento tá aqui, você garimpa ele. Nada de, você não faz, não. Nós temos duas estantes aqui repletas de obras de arte literárias. Livros não só de... Não só didático, mas também tem algumas. Você que quer passar um tempo educando a sua mente, alimentando a sua mente, você também pode vir aqui. Nós temos livros de romance, nós temos a série Eragon, por exemplo. Quem assistiu aquele filme Eragon, que é do Dragãozinho Azul e tal. Temos o best-seller brasileiro, Batalha do Apocalipse, aqui. Isso. Que, meu Deus, é o livro. O livro, você que não tem a mente fechada, abra bem a sua mente, que esse livro é uma viagem muito boa. Temos também livros digitais. Livros digitais e apostilas digitais. Então, exatamente. Quer aprender a desenhar? Isso, você quer aprender a desenhar, você tem facilidade de aprender as coisas? É. Sozinho? Você chega aqui, liga o computador e tá lá. Curso de desenho, curso de... Desenha mangá, de mangá. Datilografia. Tem datilografia também. Tem. Então, você que... Aqui é um espaço para o aprimoramento do ser humano. Exatamente. Aqui é o espaço onde a sua mente vai crescer. Então você vai sair daqui cabeçudo. A mente, não a cabeça. Música Eu estava navegando esse final de semana e aí de repente eu vi o vídeo daquela raposa. E eu fiquei pensando, esse é o carinho, a prova definitiva de que o mundo é um lugar zoado. Sabe quando tu tá no leilão e bate o martelinho? Tipo, comprou? Pronto. Sabe? Oficializa tudo. Caiu a ficha. É, caiu a ficha. O mundo tá zoado. Sabe, um parênteses, eu nunca tinha entendido esse negócio, caiu a ficha. Eu fui jogar videogame num lugar uma vez, naquele videogame de máquina. Aí tipo, a gente botava a ficha, daí o negócio tinha que... O negócio não rodava, aí a gente tinha que bater, daí... Aí sim, caiu a ficha, pá. É, porque aqui... Porque de vez em quando surge um viral na internet que é a coisa mais... Ridícula. E agora, a moda de agora é esse What the Fox Say. Que quer dizer, o que a raposa disse. É. Também tem outras, outras, vamos dizer assim, significados, mas isso daí fica com a interpretação de cada um. Exatamente. Que é um vídeo muito zoado, mas se a gente pegar pra analisar, são essas pessoas que fazem a internet ser o lugar zoado que ela é. É, porque há uns anos atrás estava tendo o projeto da Sopa e da Pipa, e eu simplesmente ia acabar com esse lado da internet, que é a liberdade total de tu tocar em assuntos e tal, e, sabe? Tu pode tocar em assunto, desde que não ofendendo, a marca nem se importa hoje em dia mais. Algumas marcas, pelo menos. Cara, mesmo porque qualquer publicidade é válida, se você pensar. É, principalmente aqui no universo Dark Rock. Por exemplo, virais. Vamos falar sobre virais. O que são virais? Virais são, como o nome já diz, são vídeos que se proliferam como vírus. Sabe, aqueles vídeos... Como vírus. E às vezes com vírus. É, também. Então, também. Cuidado ao baixar algum arquivo, minha senhora velhinha. É. Então, esses vídeos... Eu não vejo nenhum sentido em alguns deles, sabe? A maioria deles, tipo... Não tem sentido. Não é como o Gangnam Style, que tem um sentido, é uma música que tem um bom ritmo. Se você parar pra analisar, Gangnam Style é uma letra muito legal. É uma letra extremamente legal, mas só que a gente não tem, digamos assim, não tem nada demais. É uma música normal, é um tema não muito recorrente até, um homem falando de uma mulher. E não tem porquê, assim, motivo especial pra... Acho que é a dança do Psy. Acho que é a dança do Psy. Que ele se comporta muito cartunescamente. E outra coisa, uma coisa muito legal que eu achei do Psy, ele é gordo. Ele é... Então, é um gordo fazendo gordice e ficando famoso com isso, ganhando dinheiro com isso. É, gordice hoje em dia é outro viral da internet. Vi vídeo de gordo fazendo gordice. Mas o que seria gordice? Gordice é o gordo. Dando mal. Automutilando. Vamos colocar assim. Fazendo alguma coisa. Besteira, são besteiros. Não, ele tentando fazer algo acima da capacidade dele. E se dando mal nisso. É. Outro tipo de viral que também ficou muito, muito, muito, vamos dizer assim, popular esses tempos foram os vídeos de. Gatinhos? Não, gatinho já foi há muito tempo. Foi um dos primeiros virais. Gatinhos e fotos de gatinho. Um viral que ficou muito interessante foi ver pessoas entorpecidas no YouTube. Se você procurar no YouTube, até hoje, se você procurar fritado. Ah. Fritado, por causa que fritado é um termo que os drogados usam pra... Quando eles estão naquela... Uau! Tipo o pessoal em rave, que toma aqueles negócios pra ficar animadão. Ou então brisa. A brisa, cara. Tô na não, brisa. Não, mas são diferentes. Por causa que a brisa é justamente... O fritado é quando o cara fica totalmente elétrico. Ele começa a dançar estranho. Eu vi um cara lutando com um arbusto. Dando voadeira. Ele corria, dava uma voadeira no arbusto, se caísse, trombado de pro lado pra ele levantar, de novo, e dava uma voadeira no mesmo arbusto. Caramba, aproveitando a vida de uma forma insana. Eu não consigo. Outra vez também eu vi um cara bêbado tentando calçar uma sandália. Isso também é viral. Tô falando nesse tipo de viral, o que nos leva do. Eu tô fazendo uma sopa pra nós. Eu. Hã? Eu não cheguei a ver isso. Tu não chegou a ver? Não. Tá, seguinte, os caras estavam gravando, o gordo, por sinal, ele tentando fumar, usar como cachimbo uma panela de pressão. Ele utilizando, sabe, imagina o cachimbo, cachimbão, a panela. Tipo, ele fumando aquele cabo, que tu segura a panela como se fosse a ponta do cachimbo. Aí quando ele percebe a câmera, ele olha assim e vira, eu tô fazendo uma coisa pra nós, uma sopa pra nós. Tipo, disfarçando. É muito, é muito coisa. É por as outras que eu sou careta. Exatamente. Que eu sou limpo, porque é muita desgraça, hein? Não usem drogas. Aproveitem a vida de forma limpa, porque isso. Se viver intensamente, o mais intensamente que você puder, mas. É. Cara. É, não entorpecer suas reações. Porque senão, amigo, o mundo hoje tá cheio de câmera. Fora que você vai ferrar com a sua vida, com a sua saúde. É. Não, não é isso. Imagina só, entrevista de emprego, o cara lá. Aí o patrão abre, puxa aquela pasta com vídeo e tá lá o cara, na ficha dele. Exatamente, hoje é uma coisa que você tem que se preocupar hoje. Se você já foi um viral, você tem chances, menos chances de entrar numa empresa séria. É, não, depende. Agora, falar em virar uma empresa, teve agora um caso de uma moça que ela se demitiu com um vídeo dela dançando no escritório, dizendo, tô indo. Ela dançando no local de trabalho dela pra se demitir e mandou pro patrão. Tem jeito mais simples de fazer isso, né? Mas ela escolheu. Tu acha que ela vai. Qual é a outra, vamos dizer assim, a probabilidade dela entrar na outra empresa? Exatamente. Caso que você. A empresa tem medo de acontecer com ela, sujar a imagem da empresa. Não, mas tu deve uma coisa de sua imagem. Ela trabalhou 10 anos, um bom tempo na empresa e ela não era promovida. Aí ela não foi promovida numa chance e tipo. Porque tem aquele coisa de escalada de emprego, né? Que a pessoa, o plano de cargo de salário. O plano de cargo de salário não, plano de. É um plano que tem alguns países para a pessoa ir subindo gradativamente no status da empresa. E ela ficou lá e tal, e viu que não subiu, se demitiu. Mas se bem que seria bom, imagina só, McDonald's. Ela trabalha no McDonald's depois, o próximo vídeo dela, todo mundo esperando o novo vídeo dela. Ela saiu. É, exatamente. É uma boa forma isso de propaganda. Isso que ela, uma coisa também é uma característica dos virais, as pessoas ficam esperando o próximo. É. E às vezes eles acertam de novo. É, mas também tem alguns virais que são muito aleatórios. Por exemplo, coisa de tornado, coisa de acidente, de vídeo de. As videocassetadas do Faustão. Cara, aquilo é uma coisa muito aleatória. A pessoa tá filmando um casamento e no casamento acontece um acidente. Engraçado, cara. Quais são as chances? Não. As fitas do Faustão é a Lagoa Azul da TV brasileira. É. Aquilo lá, ele usa a mesma fita desde os anos 80, cara. Desde os anos 80. Eu vou confessar, eu assisti até um tempo atrás. Eu também, mas aí tem as versões atualizadas, por que eu vou querer a. É, quem tá sem internet, né? É uma pena. Porque muitos não têm acesso a esse conteúdo. Uma outra moda. É uma coisa. Se você não tem acesso a um conteúdo podcast na internet, você tem o nosso aqui. É. Que é uma maravilha de lindo. Ou não. Outro viral interessante que eu consigo me recordar. Não era nem dança, não era nem cacetada. São os comerciais. O último viral, assim, vamos dizer, que virou febre, e apesar de não ter sido publicado, foi o viral do Hitler. Ouviu falar? Não. É assim, um carro vai andando, ele para no acostamento, aí passa um outro carro cruzando assim a esquina rápido. Ele passa outra coisa e para. Aí tem uma hora assim que tá um monte de criança. Aí ele vai e passa por cima da criança o carro. Aí a mãe do garoto grita, Adolf! Aí no comercial aparece bem assim. Carro não sei o que porque era um novo sistema de prevenção de acidente, de GPS. Uhum. Aí, prevenindo desastres antes que eles aconteçam. Ah, saquei, né? Tipo, era um rito. E esse comercial foi não foi ao ar, mas tipo, ele se tornou famosíssimo, apesar de... Por que se ele não foi pro ar, cara? É uma coisa linda dessa. Porque isso aí, alguns países têm uma certa leis que protege demais os menores, né? O viral, um viral que eu não participei, eu não tive a honra de participar desse viral, foi o da Luísa. Luísa? Ah! Que tava no Canadá, e sempre eu tava sem internet. Quando eu soube a notícia, ela já tinha voltado já pro Brasil. Já? Já. Outro viral que virou. Que não virou vídeo, mas virou um vídeo sim. Foi o que esse da Luísa virou, foi o do Isso é uma estupidez do William Bonner, parece. Do William Bonner comentando sobre as coisas da Luísa. Porque parece que ele achou desnecessário. Se bem que é bem necessário. Olha, a Luísa voltou. Tipo, se eu for para os Estados Unidos hoje, não vai ter ninguém falando, olha, ele foi para ali. É. Mas por que a Luísa que estava no Canadá? Por causa que ela foi famosa por causa do viral dela. É. Que na verdade ela não teve nenhuma participação. Mas a galera se importa tanto com o viral. Tava acontecendo CPI no dia, tava acontecendo N coisas no Brasil. Aí a galera dá tela pra isso. É meio estranho. Algumas coisas que acontecem na internet tem que ficar na internet. É que nem Las Vegas. É. O que acontece na internet fica na internet. O que é muito bom, porque, por exemplo, algumas mentes criativas não poderiam florescer em outros meios. Uhum. Porque elas têm que se adaptar. A gente, por exemplo, pra gente vir aqui, a gente teve que ralar. Isso aqui é uma conquista. Lembra aquele treinamento do filme Rock Balboa? Pois é, a gente fez aquilo lá. É, a gente teve que nos conter. Quem ouve nossos primeiros podcasts sabe como é o nosso estilo. Uhum. Quem vai ouvir as versões estendidas desse podcast aqui? Ou não. Principalmente, talvez. Não. É, vai ouvir a nossa versão completa. A versão a gente. É um pouquinho mais livre, devido ao público-alvo que a gente quer atingir aqui e ao público que a gente quer atingir na internet. É, se Deus quiser. Só que sou eu que vou ter que editar tudo isso, então, galera. Não esperem muito. Porque eu sou gordo, faço faculdade, tô obeso, tô sedentário, tenho filha. Então o negócio tá pegando fogo. Eu só ouvi ele falar, eu sou gordo e o resto foi... O resto foi a barriga dele mexendo. Tá. E aí, como é que a gente faz viral? Tem que fazer que nem um bordão, como o Zorro Total, coisa parecida? Não, tem que ser engraçado pra começar. É. Então... Porta dos Fundos que eu digo. Porta dos Fundos, olha aí, alguns vídeos... Só não virais, mas a pessoa não fez aleatório, que é o caso do Ilves, que fez o The Fox. É. Ele é um cara que já posta vídeo, tem um histórico de vídeos na internet já, ele tem outros clipes, outros dubsteps que fazem um leve sucessozinho, mas ele estourou nesse vídeo, entendeu? Então o viral pode, não é exatamente um evento aleatório, pode ser uma coisa, um negócio que deu certo entre vários que não deram. De novo, uma coisa que eu vi. Que não virou viral, apesar de tentar, foi o vídeo, tentativa de vídeo viral, que era um cara tentando fazer um vídeo viral. É. Cara, eu sou esperto. Aí como ele tentava, ele dançava, ele se batia, ele até se ferrou uma vez com o escorpião. Tipo, ele não morreu, as pessoas não morrem com isso. É, porque alguém teve a brilhante ideia de vou fazer proezas no YouTube, na internet. Aí começaram a surgir vídeos de pessoas. Porque antigamente tu fazia besteiras aleatoriamente, agora não, você tenta fazer de forma controlada. Como o cara que engoliu uma banana pra comão e tomou refrigerante. Como o cara que colocou, sei lá, 1 quilo de cominho colorau. Nossa, meu. É, e segurou o máximo de tempo possível ainda por cima, com aquilo lá derretendo na boca dele. É sério. A gente aqui pelo menos tem um bom senso de colocar uma condição pra quem viu nossos vídeos. É. Que a gente deixa merece. De ser também. Isso é, mas é uma coisa mais controladinha. O nosso é um esporte, basicamente. Uhum. É uma questão de realidade. Senso de visão. Aí é o que? É o famoso 4D, né? O que? 4D. 4D é isso, é. Olha aí, tá vendo? Como... Nossa, eu não estou entendendo o que eles estão falando. Então assiste nossos vídeos lá no blog Universo Dark Volley. Mas também o YouTube também tem o YouTube não, os vídeos virais ajudam muito para algumas pessoas. Uhum. Por exemplo, aquela atriz que ficou famosa depois do tornado. Porque toda vez que virou viral que ela aparecia em grande cena de desastre. Ela fez um ensaio fotográfico no meio da cena dos destroços, sabe? Aí todo mundo começou a colocar ela em... Nana Gouveia. É, Nana Gouveia, perfeito. A Nana Gouveia. Não desse nome. É, esse viral foi demais. Foi demais. Começaram a colocar ela em cenas de filmes, assim, de explosões, cena da Estrela da Morte. É um tipo de viral que toda uma categoria dele. É. Aquele viral que é uma imagem... Uhum. No exemplo da Scarlett Johansson. Que ela pegou uma queda ultimamente, tu viu? Não. Não chegou a ver? Não. Ela pegou uma queda, ela ficou numa posição muito... constrangedora. Não exatamente constrangedora, mas ficou muito feia. Ah. Tipo, ela tá caindo meio do troncho assim, com a cara de susto de quem cai. Meu Deus. Aí eles pegam o quê? Eles pegam esse viral, essa imagem que puxa e só já é engraçada e torna mais engraçado fazendo montagem com ela. Tipo, tem uma que ela tá lutando no Mortal Kombat. Vixe. É, pra te ver, vai te pensar na situação, como é que ela tava. Isso tu falou em Mortal Kombat, né? Me lembrou do lendário Lindomar, o Sub-Zero brasileiro. Esse foi o viral do ano dos anos 2000, porque aquilo lá até hoje continua, o Lindomar. São os virais policiais, né, também? É, que são os eternos. Filme viral policial. Jeremias. Bêbados. E não, bêbados é uma categoria própria de viral. O Alanzinho, né, recentemente. Ah, tem também torcedores sofrendo agora, que é uma nova categoria, com seu, de qualquer do seu time, que agora a moda é, pega o time que tá indo pra segunda divisão, e aí vê lá a reação da torcida, do revoltada, sabe? Pessoas chorando, pra depois curtir em cima. Quem não se lembra do muito, vou xingar muito no Twitter, um Kurumi falando... Não vi isso. Não viu? Ah, isso daí foi do... Já ouvi essa frase, mas eu não... Pois é, ele era um garoto no final e da como Copa. Como eu... Então o papo tá acabando, galera. E hoje o programa foi isso. É, o primeiro programa foi sobre virais. Então, se você quer adicionar mais algum conhecimento sobre virais, tem alguma sugestão, ou até mesmo quer fazer seu viral, entre em contato com a gente. A gente dá esse apoio, né? A gente dá esse apoio. A gente empurra você do penhasco, se você quiser. A gente te coloca num carrinho de supermercado. A gente tem experiência aí... em bater em pessoas com ligas. É, com pessoas desarmadas também. Anões. Aleijados. Não. Pessoas pequenas. Menores que a gente. Sim, somos nerds. Enfim. É isso aí. Momento... Agora vamos dar um conselho para as pessoas, para ensinar alguma coisa. Aquele conselho final? Dela. O final do He-Man? É. Espaço do He-Man, vamos lá. Tipo... No episódio de hoje aprendemos... que você não deve se matar por uma coisa... Por uma fama de internet, mas porque dura pouco. É, 15... Fama de internet dura pouco. Os 15 minutos eu acho que são... Deve reduzir para 15 segundos na internet. É. Então... Faça os seus virais, mas com segurança. É. Tem gente que morre fazendo viral. Cara, é. Pra quem assistiu o Jackass, um abraço pra John Doe, esteja onde estiver. Exatamente. Mas ele não morreu fazendo vídeo. É, mas ele é, vamos dizer assim, grande percussor desse fenômeno. É. Não, John Doe. Ryan Doe. Ah, é. Tô louco. Aquele Jackass que morreu, vamos lá. É, basicamente isso. Jackass também é viral, né? Era viral, antigamente deles se profissionalizarem era viral. Agora tem. Então eu recomendo os Insanos, que é um canal do YouTube. Recomendo o Universo Dark Holly. Esse foi o programa todo. Então é isso, minha gente. Por favor, desculpa qualquer coisa, tá? Esse é o lema do nosso programa. Desculpa qualquer coisa. Nossa. Foi ruim, desculpa qualquer coisa. É. Frase de pobre, mano. Foi bom? Desculpa qualquer coisa. Frase de pobre. Ou de Deus. Pra quem leu o Guia do Mochila das Galáxias. Vai entender. Ou de Deus. Desculpa qualquer coisa. Até a semana que vem. É. Ou não. Depois dessa.